Seção 20 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 20, capítulo 20. Contrariamente ao meu costume, esquecera correr a cortina e baixar as venezianas. Em consequência, ao chegar o astro da noite de frente à minha janela, o luar brilhante acordou-me. Despertando assim, alta noite, abri os olhos para o orbe, branco como prata, transparente como cristal. Era bonito, mas muito solene. Ergui-me um pouco para puxar a cortina. Meu Deus, que grito! A noite, em seu silêncio, foi como que fendida por um som selvagem, agudo, penetrante, que passou Thornfield Hall de uma extremidade à outra. Meu pulso ficou paralisado. O coração deixou de bater. O braço estendido enrijou. O grito esmoreceu e não se repetiu. Nem era para admirar, pois fosse o que soltasse aquele ai terrível, não o podia repetir logo, devia descansar antes de tentar outro esforço. Vinha do terceiro andar, pois passou por cima do meu quarto, e em cima, sim, exatamente, no quarto acima do meu, ouvia então uma luta, que julgando pelo barulho era mortal, e uma voz abafada repetiu três vezes rapidamente: socorro, socorro, socorro! Ai, não vem ninguém! E depois, enquanto continuava o tumulto e o tropear furioso, distinguia através do teto as palavras: Rochester, Rochester, pelo amor de Deus, vem! Abriu-se a porta de um quarto e alguém correu a toda pressa pelo corredor. Outro pé bateu fortemente no soalho em cima. Alguma coisa caiu no chão. Silêncio. Vesti alguma roupa e, embora o terror me fizesse tremer todos os membros, saí do quarto. Todos os moradores haviam despertado com grito e exclamações angustiosas prorrompiam dos compartimentos. As portas abriram-se umas após outras. Um ou outro atreveu-se a olhar para fora. O corredor encheu-se de gente. — O que há? Quem foi ferido? O que aconteceu? Afogam ladrões! Sem o luar teria ficado em absoluta escuridão. Cavalheiros e senhoras corriam à toa em todas as direções, numa confusão inextricável. — Onde está o Sr. Rochester? — exclamou o coronel Dent. — Não o acha em sua cama? — Já vou, já vou! — gritaram em resposta. — Só seguem todos, cá estou! Abriu-se a porta na outra extremidade da galeria e o Sr. Rochester aproximou-se com uma vela. Descera do terceiro andar. Uma das senhoras correu-lhe ao encontro e pegou-lhe no braço. Era a senhorita branca. — Que coisa horrível! Que coisa terrível sucedeu! Fala, diga-nos tudo, por horrível que seja! — Mas não me oprimam, não me afoguem! — implorou ele. Porque, entretanto, também as senhoritas Ashton tinham se agarrado a ele e as duas viúvas, em seus roupões brancos de dormir, arremessaram-se sobre ele como dois navios de velas inchadas pelo vento. — Tudo está bom, tudo está em ordem, disse ele, tranquilizando-os. — É apenas um exemplo do muita parra e pouca uva. Senhoras, façam o favor de ficar longe, ou torne-me perigoso. E, de fato, tinha a aparência ameaçadora. Seus olhos lançavam chispas. Com um esforço, acalmou-se e explicou. — Uma das criadas teve um pesadelo, mais nada. É uma pessoa nervosa e impressionável, que teve um sonho, uma aparição ou coisa tal, e sucumbiu a um acesso de terror. Devo pedir às damas e aos cavalheiros que voltem todos aos seus quartos, pois enquanto a casa não ficar sossegada, não podemos cuidar da doente. Os cavalheiros tenham a bondade de dar o bom exemplo às damas. Estou certo de que a senhorita branca vai mostrar sua superioridade sobre esses terrores fúteis. M e Luísa e Maria, voltem aos seus ninhos como pombas que são. Mesdames, para as viúvas, não podem evitar uma constipação mortal se ficam por mais tempo nesta galeria fria. E assim, já pedindo, já mandando, conseguia fechar todos em seus aposentos. Eu nem esperei até que me ordenasse voltar. Retirei meu quarto, despercebida como tinha deixado. Mas em lugar de me deitar, comecei a vestir-me de todo. O grito de socorro e as palavras subsequentes foram ouvidas provavelmente só por mim, porque procediam do quarto acima do meu. Convencera-me também de que não fora o sonho de uma criada que aterrara toda a casa. e que a explicação do Sr. Rochester era simples invenção para acalmar os hóspedes. Vesti-me, portanto, para estar pronta para toda a eventualidade. Fiquei bastante tempo olhando pela janela fora sobre o parque adormecido e os campos banhados na luz da lua e esperando não sabia o quê, mas sempre persuadida de que o grito, a luta e a chamada deviam ter consequências. Mas não, o sossego voltou. Aos poucos cessaram todos os movimentos e rumores e dentro de uma hora Thornfield Hall estava quieta como o deserto. Entretanto, a lua declinara, estava para desaparecer. Como não gostasse de ficar naquela frialdade, dispus-me para ir deitar vestida por cima da cama. Retirei-me da janela e passei de manso sobre o tapete para o leito. Quando parei, a fim de descalçar os pés, bateram-me cautelosamente na porta. — Precisam de mim? — Está de pé? — perguntou a voz que esperava ouvir, a saber, a do amo. — Sim, senhor. — Está vestida? — Sim. — Venha, sem fazer rumor. Obedeci. O Sr. Rochester estava no corredor com uma vela na mão. — Preciso da senhorita. Venha por aqui. Ande devagarinho e sem ruído. Os meus sapatinhos eram finos. Podia passar como um gato sobre o soalho atapetado. Ele guiou-me pé ante pé pela galeria e escada acima e parou no corredor baixo e escuro do terceiro andar. Seguiram-o e estava ao lado dele. — Tem no quarto uma esponja e sais? Sais voláteis? — Sim, senhor. — Volte e vá buscar ambas as coisas. Fui buscar o pedido. Ele esperava por mim no mesmo sítio, com uma chave na mão. Aproximando-se de uma das portas, pôs a chave na fechadura, parou e perguntou. — Não desfalece a vista de sangue? — Acho que não, embora nunca tenha feito a experiência. Senti um certo tremor quando lhe respondi, mas nada de arrepios ou fraqueza. — Deixe-me ver sua mão, disse ele. — Não podemos arriscar um desmaio. Pus meus dedos nos seus. — Quente e firme, foi sua observação. Deu volta à chave e abriu a porta. Vi um quarto, como me lembrava ter visto, no dia em que a senhora Fairfax me mostrou a casa. As paredes eram forradas, mas o forro estava erguido em uma delas, e ali deparou-se-nos uma porta que antes estivera escondida. Esta porta estava aberta e do quarto além brilhava uma luz. Dali saía também um som como rosnar de cachorro danado. O Sr. Rochester colocou o castiçal no soalho e pediu-me que esperasse um momento. Entrou no compartimento interior. Foi saudado por uma gargalhada que, começando ruidosa, finalizava no desvairado da Grace Poe. Portanto, era ela quem estava ali. O amo arranjou tudo dentro, sem responder palavra às perguntas que lhe dirigiam em voz abafada. Voltou e fechou a porta atrás de si. — Aqui, Joana, disse ele, e deu uma volta em redor da cama espaçosa, que com as cortinas corridas ocupava parte considerável da câmara. A cabeceira estava em uma poltrona um homem, que afora o sobretudo trazia toda a roupa, tinha os olhos fechados. O Sr. Rochester levantou a vela para ele. Reconheci no rosto pálido e aparentemente exânime um estrangeiro, Mason. Vi também que a sua roupa branca e um braço estavam banhados em sangue. — Segure o castiçal, ordenou o Sr. Rochester, e logo foi buscar a bacia do lavatório, que tive que agarrar também. Tomou então a esponja e molhou o rosto cadavérico, pediu-me em seguida os sais e aplicou-lhes ao nariz. O Sr. Mason abriu os olhos por um momento e soltou um suspiro. O Sr. Rochester desabotoou-lhe a camisa e vi que do braço e do ombro gotejava sangue que o amo logo embebeu na esponja. — A perigo imediato? — perguntou o Sr. Mason. — Qual? Não é nada, uma arranhadura. Não me fique tão descoroçoado, homem. Ânimo! Eu mesmo vou chamar-lhe um cirurgião e pela manhã já será possível levá-lo a outra parte. — Joana! — Senhor? — Devo deixá-la neste quarto com este cavalheiro por uma hora ou duas. Enxugue-lhe o sangue com a esponja como me vê fazer. Quando o doente está para desmaiar, chegue-lhe o copo d'água, aí na estante, e faça-o cheirar os sais. Não lhe deve falar sob nenhum pretexto. E, Ricardo, só com risco de sua vida poderá conversar com ela. Abra os lábios, agite-se e não me responsabilizo pelas consequências. O coitado gemia de novo, pareceu nem ousar mexer-se, O medo, seja da morte, seja de qualquer outra coisa, quase o paralisava. O Sr. Rochester pôs a esponja já ensopada de sangue em minha mão e eu a aplicava como ele me tinha mostrado. Observou-me alguns segundos e, relembrando, nada de conversas, saiu do quarto. O ranger da chave e o esmorecer de seu passo acordaram em mim sentimentos pouco invejáveis. Ali estava eu, no terceiro andar, fechada em uma das celas misteriosas, ao redor de mim à noite, diante dos meus olhos e debaixo de minhas próprias mãos, um espetáculo lúrido e sangrento, uma assassina separada de mim apenas por alguns sarrafos. Isto era medonho. O resto podia se aguentar. Mas a ideia de que Grace Poe podia fazer uma tentativa contra mim causava-me arrepios. Embora não havia remédio, devia ficar em meu posto, devia observar aquele rosto tétrico, aqueles lábios azuis que se não deviam abrir, aqueles olhos já fechados, já abertos, já vagueando pelo quarto, já fixos em mim, mas sempre vidrados pelo desvario do terror. Devia meter a mão de instante a instante na bacia de sangue e água e enxugar o sangue quente que escoava das feridas. Via como a luz da vela não espivitada ficava cada vez mais fraca, como as sombras se condensavam nos cortinados de tecido antigo e se tornavam cada vez mais negras, como um vislumbre tremulava sobre os batentes do armário, cuja frente dividida em 12 almofadas trazia em desenhos rudes as cabeças dos apóstolos, cada qual como encaixilhado pelo quadro da porta e todos encimados por um crucifixo de marfim. Conforme a escuridão movediça e o brilho bruxoleante saltava de um ponto a outro, saía de sua almofada já São Lucas, o médico, barbado, de fronte pensativa, já São João, de madeixas ondulantes, já a cara diabólica de Judas, que parecia recobrar vida e ameaçar uma revelação do traidor mestre, Satanás, na forma de seu subalterno. No entretanto, tinha também que estar alerta por causa da fera, ou demônio, no quarto contíguo. Desde a visita do Sr. Rochester, parecia subjugada. Em toda a noite, houve só três sons, a longos intervalos. O ranger um passo, uma ligeira repetição do rosnar canino e um gemido profundo. Com o silêncio, meus próprios pensamentos começavam a incomodar-me. Que crime encarnado vivia nesta habitação que nem pelo próprio dono podia ser expelido ou domado? Qual o mistério que se manifestava nas horas mortas da noite, já por fogo, já por sangue? Que ser era este que, embuçado no rosto e na figura de uma mulher ordinária, soltava vozes, ora de demônio mofador, ora de abutre a buscar a presa? E este homem que eu estava a pensar, este estrangeiro de aspecto tão comum e tão tímido, como ficara ele emaranhado nesta trama de horrores? E por que é que a fúria pusera as mãos nele? O que o induzira a visitar esta parte da casa a horas em que devia dormir em sua cama? Eu tinha ouvido o Sr. Rochester assinar-lhe um compartimento embaixo. Que o terá trazido para cá? E por que fica tão manso agora que se lhe fez violência tão traiçoeira? Por que se submete tão resignadamente ao segredo que o Sr. Rochester lhe impõe? E por que lhe o impõe? Desta vez, um hóspede foi ultrajado. Da outra, sua própria vida fora atacada. E ambas as tentativas, ele as abafa com absoluto segredo. E a vontade imperiosa do Sr. Rochester domina absolutamente a inércia de Mason. As poucas palavras que os ouvira trocar convenceram-me disto. Como, contudo, explicar o abatimento do meu amo quando avisado da chegada do Sr. Mason? Por que era que a simples menção do nome deste indivíduo sem resistência, a quem uma só palavra governa como uma criança, caíra poucas horas sobre ele como um raio que parte um tronco secular? Não posso esquecer seu olhar e sua palidez quando murmurava, Joana, recebi um golpe, Joana. Não posso olvidar como seu braço tremia quando se apoiava em meu ombro. Não, não pode ser uma ninharia que assim dobra o espírito resoluto e sacode a constituição vigorosa de Fairfax Rochester. Quando voltará? Perguntava em meu interior, enquanto a noite se espaçava infinitamente e o paciente, ficando cada vez mais fraco com a perda de sangue, gemia, desfalecia, sem que se aproximasse nem o dia, nem o socorro. Quantas vezes cheguei água àqueles lábios pálidos, ofereci sais estimulantes, mas meus esforços eram debalde. sofrimentos corporais ou mentais, ou a perda de sangue, ou as três coisas juntas, esgotavam-lhe as forças, e gemia e parecia tão alquebrado, desvairado e perdido que receiava estivesse a morrer. E nem sequer me era lícito falar-lhe. A vela consumira-se, apagou-se, e quando se extinguiu, percebi listras de luz a penetrar ao longo das cortinas. Raiava o dia. Daí a pouco, ouvi do quintal o ladrar do piloto. Minha esperança reanimou-se e não foi em vão. Mais 5 minutos e o ranger da chave, o abrir da porta, rende-me o quarto que não terá durado mais de 2 horas. Mas quantas semanas não me têm parecido mais breves. Entrou o Sr. Rochester e com ele o cirurgião que fora buscar. Ora, Sr. Carter, alerta, dou-lhe só 30 minutos para cuidar da ferida e remover o paciente. Acha que pode ser removido? Sem dúvida, não há nada de sério. Ele está apenas nervoso e é preciso reanimá-lo. Vamos, mãos à obra. O Sr. Rochester retirou da janela a cortina pesada e levantou as venezianas para dar entrada a toda a luz que havia. Depois chegou-se a Mason, já nas mãos do médico. Então, meu velho, como vamos? Ela deu cabo de mim, foi a resposta desalentada. Que me está a dizer? Coragem! Daqui a 15 dias já se não ressentirá disto mais do que de uma alfinetada. Perdeu um pouco de sangue, é tudo. Carter, diga-lhe que não há nenhum perigo. Posso dizê-lo em boa consciência, concordou Carter, que no entretanto desatara a ligadura. Posso dizê-lo em boa consciência? Só tomara ter chegado mais cedo, não teria sangrado tanto. Mas que é isto? A carne do homem não está só cortada, está rasgada. Esta ferida não se fez com faca? Fez-se com dentes? Mordeu-me, murmurou Mason. Lutou comigo como um tigre, depois de o Rochester ter-lhe arrancado a faca. Não devia recuar diante dela, mas sim afrontá-la, disse o Sr. Rochester. Mas em tais circunstâncias, o que podia fazer? Foi terrível. E o homem estremeceu. Eu não esperava nada. Olhava-me no começo, tão pacífica. Avisara-o, reclamou o amo. Dissera-lhe que tomasse cuidado quando se chegasse a ela. De mais a mais, podia esperar até amanhã e ir em minha companhia. Foi loucura tentar uma visita de noite e sozinho. Imaginava poder fazer-lhe algum bem? Imaginava. Sim, impacienta-me ouvi-lo assim. Mas agora que sofreu e provavelmente há de sofrer mais por não ter aceitado o meu aviso, não direi mais nada. Carter, depressa, depressa. O sol não demora a se levantar e então já Mason deve estar fora da casa. Vamos indo, senhor. O ombro está pinçado. Preciso ver ainda esta outra ferida no braço. Também aqui andaram dentes, se não me engano. Ela chupou-me o sangue. Disse que me ia beber a última gota do coração. Vi como o Sr. Rochester estremeceu. Uma expressão muito marcada de aborrecimento, horror, ódio, torcia-lhe o rosto para a fealdade, mas observou somente. Cale-se, Ricardo. Esqueça-se do palavrório. Não o repita. Oxalá pudesse esquecê-lo. Há de esquecê-lo quando estiver em Paris, quando voltar a Spanish Town. Pense que ela está morta e sepultada. Ou melhor, nem precisa pensar nela. Impossível esquecer esta noite. Não é impossível, seja homem. Ainda 2 horas imaginava estar morto como um prego e agora já está vivo e a tagarelar. Vamos, Carter está pronto ou quase pronto e eu o farei apresentável em um instante. Joana. Era a primeira vez que me falava desde que reentrara. Tome esta chave, desça aos meus aposentos, entre direito no meu quarto de banho e tire do guarda-roupa uma camisa e um lenço. Traga-os para cá e não demore. Fui, achei tudo e levei-o para cima. Agora passo do outro lado da cama, enquanto eu faço a toilette do Mason. Mas não saia do quarto. Talvez precise ainda da Joana. Retirei-me como me ordenava. Joana, lá embaixo alguém já está em movimento? Não, senhor. Achei tudo bem quietinho. Ricardo, você será removido às 1000 maravilhas. E será melhor assim, para ambos. Para você e para a pobre criatura ali dentro. Por tanto tempo empreguei todas as artes para evitar expô-la. E não teria a graça perder hoje todo este trabalho. Venha, Carter. Ajude a vestir o colete. Onde deixou o manto de peles? Não pode viajar sem ele, neste clima de frio horrível. Em seu quarto? Joana, corra ao quarto do Sr. Mason, ao pé do meu, e traga o manto. Fui às pressas e trouxe um manto imenso, forrado e debruado de peles. Já tenho outra missão para a senhorita, disse o incansável amo. Volte mais uma vez a meu quarto. Que sorte calçar esses sapatinhos de veludo. Um mensageiro em tamancos não nos serviria. Tire da segunda gaveta do meu lavatório um pequeno frasco e um copinho, que encontrará. Depressa. Voltei em um segundo com os objetos. Muito bem. Agora, doutor, tomo a liberdade de eu mesmo administrar, sob minha própria responsabilidade, ao doente, uma dose. Comprei este cordial em Roma, a um charlatão italiano, a um sujeito ao qual o senhor teria dado um pontapé. Não é coisa para ser usada à toa. Às vezes, todavia, é muito boa, como, por exemplo, nesta ocasião. Joana, um pouco d'água. Segurou o lindo copo gracioso que eu enchi com a água da garrafa do lavatório. Basta. Incline o frasco até molhar a borda. Filo. Ele contou 12 gotas do líquido vermelho e ofereceu a mistura a Mason. Beba, Ricardo. Há de dar-lhe ânimo que lhe falta por uma hora ou mais. Mas não me fará mal. É inflamatório. Beba, beba, beba. Mason, vendo evidentemente que era inútil querer resistir, obedeceu. Acabaram de o vestir. Ainda estava pálido, mas já não tinha manchas de sangue. O Sr. Rochester deixou-o ficar sentado 3 minutos depois de tragar a porção. Então, pegou-o pelo braço. Agora estou certo de que pode ficar em pé. Experimente. O paciente levantou-se. Carter, segure-o pelo outro ombro. Ânimo, Ricardo, adiante. Isso é que é ser homem. É verdade. Sinto-me melhor, constatou Mason. Pudera, não? Ora, Joana, abra o caminho para a escada secreta. Destranque a porta da pequena passagem e diga ao cocheiro que achará no pátio ou fora do portão que esteja pronto. Estamos marchando. E, Joana, se topar com alguém no corredor, chegue-se ao pé da escada e tussa. Eram 5:30 e o sol estava já para despontar, mas achei a cozinha ainda escura e quieta. Abri a porta indicada com o menor barulho possível. O pátio também estava deserto, mas o portão estava aberto e ali fora havia uma carruagem com os cavalos e o cocheiro de prontidão. Fui a ele e informei-o que os senhores estavam a vir. Só abanou a cabeça. Fiscalizei os arredores, mas não encontrei senão o sossego sonolento da madrugada. Até nos quartos dos criados as cortinas ainda não se haviam aberto. Passarinhos começavam a chirriar nos arvoredos brancos de flores e os cavalos na estrebaria batiam às vezes com as patas. Tudo mais descansava ainda. Os cavalheiros emergiram da casa. Mason, suportado pelos outros dois, marchava toleravelmente. Ajudaram-no a entrar no coche. Carter subiu também. Cuide bem dele, disse o Sr. Rochester ao médico, e conserve-o em sua casa até ficar bom. Em 1 ou 2 dias darei um passeio a cavalo para os ver. Ricardo, como está agora? O ar fresco aviventa-me, Fairfax. Deixa a janela aberta, Carter. Não há vento. Até amanhã, Ricardo. Fairfax. Então, que mais? Olhe que cuidem bem dela. Mande que a tratem com a maior brandura possível. Que seja... Parou e começou a chorar. Faço o melhor possível. Tenho-o feito e hei de fazê-lo. Foi a resposta. Fechou-se a portinhola. O carro pôs-se a caminho. Oxalá essas coisas acabassem, afinal. Suspirou o Sr. Rochester, fechando e trancando o pesado portão. Feito isto, dirigiu-se a passo lento e olhar abstrato para um postigo no muro que cercava o pomar. Eu, supondo que já não precisava de mim, ia entrar na casa quando mais uma vez o ouvi chamar. Joana! Ele abrira o postigo, parara e esperava por mim. Venha gozar da fresca. Só alguns momentos. Aquela casa é um calabouço, não acha? A mim me parece uma residência esplêndida, senhor. A Joana tem a vista ofuscada pela inexperiência e olha para um prisma encantado. Por isso não vê que o ouro é lodo, que os tapetes de seda, teias de aranha, o mármore reles ardósia e os madeiros brunidos, cavacos desprezíveis e casca quebradiça. Mas aqui, apontando a tapada verdecente na qual entrávamos. Aqui tudo é genuíno, suave, puro. Passávamos vagarosos por um passeio guarnecido de bucho. De um lado floresciam as macieiras e pereiras e cerejeiras. Do outro, acompanhavam-nos canteiros compridos, cheios de toda espécie de flores comuns. Goivos, cravos de poeta, primaveras, amores perfeitos, entremeados de abrótanos, roseiras bravas e uma enfiada de ervas odoríferas. Estavam frescas como as podia fazer uma manhã de primavera, depois de chuvas tépidas e dias mornos de abril. O sol acabara de assomar no céu betado e seus raios abrilhantavam o aljôfar das árvores frutíferas e enxugavam os passeios paradisíacos debaixo delas. — Joana, quer uma flor? Assim dizendo, colheu um botão de rosa, o primeiro do arbusto, e me ofereceu. Agradecida. — Gosta deste levantar do sol, Joana, e do céu machetado de nuvens altas e transparentes, que se vão sumir ao passo que o dia se torna mais quente? Gosta desta atmosfera tépida, balsâmica? — Muito, senhor. — A Joana passou uma noite estranha. — Sim, senhor. — E está pálida. Teve medo quando a deixei sozinha com Mason? — Estive com receio de que alguém viesse do quarto interior. — Mas eu havia fechado a porta? Trazia a chave comigo? Teria sido um pastor descuidado se tivesse deixado uma ovelha, o meu cordeirinho, desprotegida tão perto do covil do lobo. A Joana estava segura. — Grace Poe continuará a viver aqui? — Por que não? Não se incomode com ela. Antes, lance de si todos estes pensamentos. — Entretanto, quer me parecer que sua vida não pode estar segura enquanto ela estiver na casa? — Não tenha medo. Terei cuidado de mim. — E o perigo do qual estava apreensivo ontem de noite passou também? — Isso não posso garantir antes de Mason estar fora da Inglaterra. Nem mesmo então. Para mim, Joana, viver é estar em cima da crosta de uma cratera que pode rebentar e vomitar fogo a qualquer momento. — Mas o senhor Mason não é difícil de governar. O senhor tem aparentemente grande ascendente sobre ele, de maneira que nunca lhe há de resistir ou prejudicá-lo cientemente. — Ah, não. Mason nunca fará tal. Mas, inadvertidamente, ele podia, em um só momento, por uma só palavra imprudente, privar-me, se não da vida, de certo da felicidade, para sempre. — Diga-lhe que se acautele, exponha-lhe o que receia e mostre-lhe como desviar o perigo. Riu-se sardonicamente, pegou em minha mão e retirou a sua tão depressa como a tinha estendido. — Se pudesse fazer isto, minha bobinha, onde estaria o perigo? Desde que conheço Mason, é só indicar, faça isso. E falo, neste caso particular, porém, não lhe posso dizer, cuidado, Ricardo, que me não faça mal, pois é absolutamente imprescindível que ele fique ignorante de que me pode fazer mal. A Joana está intrigada, sê-lo-á ainda mais. É minha amiga, não é? Gosto de servir ao senhor e de obedecer-lhe em tudo que é justo. Exatamente, é o que vejo. Noto verdadeiro contentamento em seu andar, seu porte, seus olhos, suas feições, quando me ajuda e me faz dever-lhe obrigações, trabalhando por mim e comigo, em tudo que é justo, como diz tão caracteristicamente. Pois se lhe mandasse alguma coisa que lhe parecesse má, não haveria nem sombra desta cor animada, desta agilidade maneirinha, destes olhares vivos e faces acesas. Minha amiga virar-se-ia para mim, calma e pálida, e dir-me-ia: não, senhor, isso é impossível, não posso fazer, porque não é justo. E tornar-se-ia imutável como uma estrela fixa. Ora, a Joana também tem poder sobre mim e pode prejudicar-me. Todavia, não ouso mostrar-lhe em que ponto sou vulnerável, para que, fiel amiga como é, não me trespasse incontinente. O senhor não tem a temer mais da parte do senhor Mason do que da minha. Deste lado está bem seguro. Praz a Deus que assim seja. Aqui, Joana, sentemo-nos nesta gruta. Entramos em um nicho do muro forrado de erva. O senhor Rochester assentou-se no banco rústico, deixando-me lugar, mas fiquei parada na frente dele. — Sente-se — convidou ele. — O banco dá para dois. De certo, não hesita em ficar a meu lado, ou será uma coisa injusta, Joana? Respondi, obedecendo, pois sentia que recusar teria sido imprudente. Ora, Joana, enquanto o sol bebe o orvalho, enquanto todas as flores neste velho jardim despertam-se e se expandem à nova luz, enquanto os pássaros buscam nos campos de Thornfield o almoço saboroso para seus filhotes e as abelhas põem à primeira mão a laboriosa tarefa deste dia, proponho-lhe um caso que deve considerar como ser próprio. Porém, antes, olhe para mim e diga-me que está à vontade e que não tem escrúpulos de cometer talvez uma falta ficando ou de eu errar detendo-a. Não, senhor, estou sossegada. Bem, Joana, chame sua imaginação para ajudar. Suponha não ser uma menina bem educada e disciplinada, mas sim um moço, vivo, tratado com nímia indulgência desde pequeno. Imagine estar em terras longínquas, onde cai em um erro capital, não importa qual nem por que motivos, cujas consequências, porém, o devem perseguir por toda a vida e mirrar-lhe toda a existência. Note bem a palavra, erro, não crime. Não falo em derramar sangue ou qualquer outro ato criminoso que sujeitasse o perpetrador ao rigor da lei. O resultado da ação tornar-se-lhe-ia com o tempo absolutamente insuportável. E por isso faz diligências para se aliviar dele. Diligências extraordinárias, mas não ilícitas ou culpáveis. Não obstante, continua miserável, porque a esperança o abandonou no próprio começo da vida. Seu sol entrou ao meio-dia em eclipse, de que não há de sair antes de se pôr. Reminiscências amargas e baixas constituem o único pasto de sua memória. Emigrará para cá e para acolá. Busca descanso no exílio, facilidade nos prazeres, em prazeres sensuais que não satisfazem o coração, que embotam o espírito, embrutecem os sentimentos. Doente de coração, tisnado até o âmago da alma, depois de anos de desterro voluntário, volta para casa, ata uma nova relação de amizade, como ou onde não faz ao caso. Encontra numa estranha muitas das boas e brilhantes qualidades que tem buscado estes 20 anos sem as achar. E são todas frescas, sadias, sem manchas. Tal companhia o aviventa, o regenera. Sente renascer em melhores dias com desejos mais nobres, sentimentos mais puros. Anhela recomeçar a vida e passar aquele sobra de uma maneira mais digna de um ser mortal. Ora, para alcançar este fim, será justificado saltar sobre um impedimento de costume, um obstáculo tão somente convencional que sua consciência não acata e seu juízo não aprova? Fez pausa para eu responder. E que havia eu de dizer? Oh, que um bom anjo me sugerisse uma resposta judiciosa e satisfatória. Aspirações vãs. O vento oeste cicia pelas trepadeiras em redor de mim, mas nenhum ariel gentil lhe empresta o bafo para me falar. Os pássaros cantam nas copas das árvores, mas por doce que seja o trinar, perde-se inarticulado. O Sr. Rochester torna a propor a questão. Este viajor, carregado de pecados, mas arrependido e cansado, não terá o direito de desafiar os preconceitos correntes para ligar consigo aquela estranha, gentil, graciosa, congenial, ganhando desse modo a paz de espírito e regeneração da vida? Senhor, o repouso do viajante, tão pouco como a reforma do pecador, jamais deve depender de outra criatura. Homens e mulheres morrem, filósofos tropeçam na senha da sabedoria, cristãos desgarram-se do trilho da virtude. Se um de seus conhecidos sofreu e errou, que levante a vista acima de seus semelhantes para o lugar de onde lhe baixará a força para a emenda, consolo na convalescença. Mas o instrumento, Deus, que manda a obra, proporciona os meios. Eu, sim, eu, confesso-lhe sem parábolas, fui um homem mundano, desregrado, instável, e creio agora ter achado o instrumento de minha cura em... Parou de novo. As aves continuavam a cantarolar e as folhas a ciciar de manso. Quase lhes estranhei que não inibissem seus trinados para apanharem a revelação suspensa. Mas teriam que esperar muitos minutos. Tanto se prolongou a pausa. Afinal, Olhei para o interlocutor emudecido. Fitava-me, ansioso. Amiguinha, reatou ele em um tom inteiramente diverso. E suas feições mudaram também, convertendo-se-lhes a brandura e gravidade em aspereza e sarcasmo. Não podia deixar de ter notado minha propensão terna para com a senhorita Branca. Não acha que ela, se a desposar, me há de regenerar as mil maravilhas? Levantou-se de chofre e retirou-se à outra extremidade da alameda. Quando voltou, trauteava uma modinha. Joana, Joana! Exclamou, parando de fronte de mim. A senhorita está muito pálida por causa das vigílias. Não me roga pragas por lhe ter perturbado o repouso? Rogar-lhe pragas? Não, senhor. Dê-me a mão em abono de sua palavra. Que dedos frios! Estavam mais quentes esta noite quando os toquei à porta da Câmara Misteriosa. Joana, quando tornará a velar comigo? Quando lhe puder ser útil, senhor. Por exemplo, na noite antes de me casar? Sei que então não poderei dormir. Promete-me velar comigo e fazer-me companhia? Com Joana posso falar de minha amada, porque já a tem visto e a conhece. Sim, senhor. Ela é única entre mil, não é, Joana? Sim, senhor. Uma mocetona, uma verdadeira mocetona, Joana. Forte, morena, um satanás, com cabelo como as damas de Cartago deve ter tido. Mas valha-me Deus, ali estão Dente e Lim, na estrebaria. Tome o caminho do matagal e entre pelo postigo. Enfiando eu por um caminho, ele foi por outro e ouvi-o gritar alegremente pelo pátio. Oh, o senhor Mason levou-lhes a dianteira esta manhã. Deixou-nos antes do levantar do sol. Estive de pé às 4 horas para o ver partir. Fim da sessão 20. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.